Podcast Mídia da Bola. Boa noite, galera ligada no Mídia da Bola. Está começando mais um podcast. Esse de número 16. Isso, de 16. E para essa edição a gente está com o número reduzido de participantes. Hoje apenas com o Fag... E ai, antes de tudo eu queria me apresentar novamente, né? Estou de volta aí ao meu posto de apresentador. E... continuando, o Fagner, a Mariana e o Pedro estão com a gente. Fagner, boa noite. Boa noite à Mariana, boa noite ao Pedro, boa noite ao David, apresentador fantástico do podcast. Obrigado. Um clima maneiro, hein? Né? Não se meta. Porque não sou eu que eu não te apresentei, então. Meu destaque inicial vai para Brasil e França. De amanhã, Mano Menezes, com seu segundo grande desafio. Vamos ver se ele ganha dessa vez, né? Porque contra a Argentina em novembro, não deu. Mariana, boa noite. Boa noite, David. Boa noite para os meninos aí. Boa noite para quem está ouvindo a gente. Tá bom. Não vai dar o destaque. Pode colocar o destaque? Não, pode ir. Ah, obrigado. Tudo chora. Oh. Ô, Pedro, boa noite. Boa noite, boa tarde, bom dia. Primeiro a todos aqui da bancada, porque você não sabe, nós estamos numa bancada, é uma mesa redonda. Não. E... sim, deixa nós estamos numa mesa redonda e tem um GC que fica passando embaixo com os resultados da rodada. Não sei se você exatamente, diga o telefone se você quiser entrar em contato com a gente. Meu destaque dessa semana é pro... eu posso colocar dois destaques? Claro. Certo, então eu vou colocar o Flu, que estreia amanhã na Libertadores, amanhã dia 9 de fevereiro, e a rodada maluca do final de semana no Campeonato Inglês, com o Manchester United perdendo para o Lanterna e para o Arsenal tomando um empate fantástico do Newcastle, mas que com... eu vou falar disso depois. Chupa! Então a gente está dedicando aí esse podcast para o Messias... entendeu? Porque ele fugiu da gente hoje só por causa... exatamente, do... o Messias não tem o espírito Gunner, ele fugiu! Ele fugiu só fugiu porque eu disse que eu ia falar hoje. E relembrar muito bem esse 4x4 entre Newcastle e Arsenal, ele fugiu. Não pode deixar que eu defendo o Messias aqui, eu vou não defender o Arsenal. Como não diria aquele defesa. Comentarista da Bandeirantes, o Messias pipocou! Calma aí! Esse comentarista aí é o que briga com o atacante pelo Twitter? Isso, é o que... não, é o que briga acusa... com o atacante gordo pelo Twitter. É o que cospe na cara do juiz? Que é péssimo comentarista e é mau caráter? Que isso! Obrigado. Alô, arroba 10, valeu, Neto. Valeu, Neto. Nós te ama, Neto. Você é mau caráter, mas nós te alô, ama. Alô, arroba 10, Neto. Olha o processo. Olha o processo. Mete processo que eu mando dois em cima dele. Acho que essa briga aí do Neto com o Ronaldo vai entrar aí no nosso roteiro. Patética. Vai patética. Entrar no nosso roteiro. Massa demais. Boa, Neto. Gostei. Valeu, garoto. Boa, nunca, Neto. Já nunca, não basta ser um merda de comentarista. O Neto é mito. Nossa, o Neto é melhor que o... Neto é melhor que todo mundo. O Neto é... melhor que o Magno Alves, né? Não, melhor que o Magno Alves não existe, velho. Não, é mágico, não é Magno Alves, é mágico. Vamos seguir o roteiro, por favor? Ah, tá, desculpa. O cara... seguir o roteiro aí, ó. Temos horário. Com o assunto. Você é criança, você não pode passar das 10h30. Cri, cri, cri. Bora. Vamos campeonato aí. Inglês aí pra começar. Nossa, eu sou um apresentador 10 vezes melhor que o Moura, velho. Não tem comparação. Pode falar, obrigado. Mariana disse pela MCN que não é. Não, mas eu não te perguntei, eu tô afirmando. Obrigado. Mas ela falou o contrário. Então, não falei nada. Então, Pedro, você fica então, quieto, Pedro. Então, vamos ao destaque da rodada aí do Campeonato Inglês. A rodada, como diz o Pedro, muito maluca, né? Isso, o meu destaque, né? Vou iniciar aí. O meu destaque vai pro 4x4 entre Newcastle e Arsenal e pra derrota também do Manchester United por 2x1. Para o Wolverhampton. Além de, claro, da vitória do meu grande Tottenham. Com o golaço do Kranjica. No último lance do jogo. 2x1 no bolo. Repita o nome do craque. Niko Kranjica, o croata. Valeu? Obrigado. Então vai lá, Fagner. Seu destaque aí da rodada do Campeonato Inglês. Bom, como acho que a maioria sabe. Na Inglaterra eu gosto do Manchester. Torço por Manchester. Acompanhei o jogo no sábado. E clubismos à parte, o Wolves fez uma excelente partida contra o Manchester. Né? O Manchester. Tudo bem que o Manchester não fez um grande jogo, mas o Wolves jogou muita bola, o Wolves mereceu ganhar. E o Manchester também mereceu perder por não ter jogado muito bem. Né? Mas O ainda que bem que já os não vem fazendo há resultados. um tempo, convenhamos. Não, aliás, o Manchester não jogou, não joga bem. O Manchester tá Exatamente. meio. O Ferguson tá indo meio. Tá muricizando no Porque campeonato várias, em inglês. vários Vai indo. jogos o Manchester É o mereceu Muricy perder, né? Ball. Mas acabou vencendo. Exatamente. Ou empata no último minuto, ou ganha no último minuto, ou abre o placar no início Aí do jogo acaba e se passando segura. despercebido, né? A má atuação. Aí as boas partidas. Aí faz uma partida boa, Berbatov marca 3 gols, depois fica 5 jogos sem marcar, depois marca mais 3. Isso acoberta um pouco o futebol do Manchester, mas a realidade é que o Manchester não está fazendo um grande campeonato. Mas ainda segue líder e ainda depende só de si para ser campeão. Ah, vai, é mesmo? Ele é líder, mas. Ah, não, valeu, beleza. Ô, Pedro, seu destaque da rodada aí. Primeiro eu queria. Eu não ia começar. Todo mundo sabe aqui que eu sou Arsenal, mas eu não ia começar pelo Arsenal. Eu ia começar falando pelo Manchester, que realmente não fez outra boa apresentação, acabou perdendo para o Lanterna do campeonato. E um recado para a galera que torce para o Manchester, que para ser campeão invicto é só quem pode. Pergunta para o Arsenal como é Ah, que pergunta é, pro e a gente se entende. Preston, acho que é Preston City, também sei lá o Tudo nome bem, do mas o time, Arsenal mas o também time. foi. O Arsenal é o último campeão invicto da Premier League, tá? Se quiser aí. Então é só o que eu digo. E agora, pode depois falar sobre o jogo do Arsenal também? Pode. Pode, Sobre o segue. jogo do Arsenal, eu queria dizer que foi um primeiro tempo fantástico do time do Arsenal. Se fosse só pelo primeiro tempo, teria sido, acho que, a melhor apresentação de um time que eu já vi na minha vida. Isso. Só um comentário em cima desse. Acho que foi o melhor primeiro tempo de um time na Inglaterra que eu vi. Acho que em 20, Foi o 24 mesmo. minutos o Arsenal já fazia. Já tava 25. 4x0. 4x0, 25 exatamente. minutos estava 4-0. Foi, assim, fantástico. Infelizmente, o Não, empate não foi veio. fantástico. Estava fantástico, né? É, o primeiro tempo foi fantástico. Pois é. Mas, em compensação, o segundo tempo do Newcastle. Começação, mais uma vez, não querem que o Arsenal seja campeão. Foi uma vergonha o que o árbitro fez. O pênalti que originou o terceiro gol foi ridículo, não existiu. O cara nem encostou no jogador do Newcastle, ele pulou em cima. Deixa eu terminar de falar, caralho. A falta que se originou o quarto gol também não foi. A expulsão do jogador do Arsenal foi ridícula. Aquilo lá nunca é motivo de Mas expulsão. que golaço aquele quarto Passaram gol do a mão no Newcastle. Arsenal de novo. Roubaram o Arsenal. Um absurdo. Já foi assim contra o Everton. Foi assim contra o Newcastle. E vai ser assim enquanto o Manchester United estiver na briga. Porque, infelizmente, eles querem que esses bostas sejam campeões. Quem que Sejam, não. fez o Sejam. quarto gol do Newcastle? Eu também tava pensando aqui. Porque foi um, Foi um ele foi o golaço. melhor jogador em Não campo e sabia. marcou um baita Não sei se golaço. foi Eu acho que foi cortada. Elliot. Não Eu lembro. acho que ele é volante. Eu não lembro quem é. Eu vou Mas foi um procurar baita aqui, mas golaço. então, Eu por tô dando enquanto isso, aqui. Mariana, fale aí o seu destaque. Acho que foi o Tiotê que fez o Isso, Tiotê, nossa, grande, cara. Grande. Foi o Não, Tiotê. parabéns, Mariana, parabéns. Muito obrigado. Ainda lá manja mais todos nós aqui. É, nossa, velho. Ó, Não, mas muito. foi um golaço do Tiotê, cara. Infelizmente ela é Manchester, mas tudo bem. Que Infelizmente, não, pode ser. felizmente. Felizmente, Mariana, felizmente. quer Garanto dar que é o seu por causa do destaque? Cristiano Ronaldo, mas o Cristiano Ronaldo foi embora, ela continuou Manchester e isso me deixa feliz. Pior que foi. Não, pior que foi mesmo, sim, aquela Obrigado. fase. Eu Foi. sei. Não, desculpa, desculpa. Pelo menos o dela foi o Cristiano Ronaldo, né? O meu foi por causa do Henrique. Significa Significa muito quando você fala. Bom, meu muito isso aí, hein? Eu foi acho por o causa do Henrique. Beckham. Então. Ai, que lindo! Ah, vai, Becker, aí não se compara, Bicha. desculpa. Vai, Mariana, dá o seu destaque. Quer dar o seu destaque aí no, na rodada? Fale sobre o jogo. Eu sei que Mariana Barreto viu o jogo porque ela estava Sim, tweetando sim. acerca do assunto no momento. Não, Tô não vi o bastante, jogo. aliás. Eu não vi o jogo, eu fiquei mais acompanhando por vocês e depois eu vi os resultados. Mas eu não vi o jogo. Isso que é uma torcedora do Manchester fanática. O que você está achando acerca do campeonato que o Manchester está fazendo? Cara, é o que você falou. Parece que o Manchester vai ser campeão mais por desmérito dos outros do que pelo próprio mérito, assim. Tá um time muito irregular. Uma coisa muito irregular. aquela coisa, 3 gols na partida, ganha 5x1, 6x2. Mas depois ele faz uma partida que, assim, não é o líder do campeonato. Não é, não pode ser. A partida, assim, de meio de tabela para baixo. Aí... É um time medíocre. Tava invicto até a exata rodada. Não é um time medíocre. Na verdade, mas... ele tá no mesmo patamar dos outros. Tem alguns jogadores que eles fazem diferença. Berbatov, num dia inspirado, faz diferença. Rooney, em boa fase, faz diferença. Giggs, quando entra, faz diferença. Ticharito, quando entra, também joga muito. Ticharito, quando entra, sempre faz gol, já é o maior. Cara, eu sou muito fã do Nani, pra mim ele joga muito. Tem vários bons jogadores, mas o nível do campeonato caiu muito. Então tá muito mais equilibrado. É, aí tá mais por desmérito dos outros do que por mérito do próprio Manchester, assim. Porque um time líder como ele tá e tal, e não sei o quê, deveria ser um time mais regular e tal, fazer uma campanha melhor. Mas é que os outros também não estão fazendo uma campanha assim tão boa, então... É que Arsene Wenger e Alex Ferguson, eles são muito fãs do futebol Muricy, ou do Muricy Ball. Então não vai sair jogo bonito disso aí. Para diminuir o Manchester, velho. Não diminui o Arsenal também. Mas só que o Arsenal foi vergonhoso. Eu acabei de diminuir aqui. Ah, o Arsenal, ele se diminui. Ele mesmo, assim. Exatamente. Sabe o que falta pro Arsenal? Falta um centroavante bom. Não Chamac, não Bent, não. Eles são medianos. Eles faltam um centroavante. Falta um centroavante bom. Se no dia que o Arsenal tiver um centroavante bom, o Arsenal vai ser disparado o melhor time da Inglaterra. Se o Arsenal tiver um Pavlyuchenko com um default, vai ser o disparado o melhor time da Inglaterra. Ainda bem que você não falou o Kraut. Não, o Kraut faz gol de cabeça. O Tottenham tem, não é bosta nenhuma, então por que o Arsenal vai se arrumar com o Pavlyuchenko? Né? O Pavlyuchenko joga muito, cara. É o Pavlyugol. Eu não sei nem descrever o nome do Pavlyuchenko. Você não sabe nem falar, vai. Mas default, sei. Pavlyuchenko, é como se fala, escreve como se fala, Pavlyuchenko. Ah, vai mesmo? Você jura? Juro, mas tem nome ninguém que não vai é, dar como destaque o clássico Liverpool-Chelsea, que marcou a estreia de Fernando Torres enfrentado. Não, que foi chato pra caramba. Deixa eu terminar Nossa, de falar. Esse jogo foi enfrenta. Uma bosta. Foi muito ruim o jogo. Merda, velho, que jogo ruim da porra. Que isso, velho. Nossa, velho, acho que foi o pior jogo. Se Arsenal e Newcastle foi um baita jogo, bicho. Nossa, outro velho. Baita jogo foi Everton e Blackpool. Acho que o Sarra meteu 3 gols, né? 4 isso. 4 gols. Sensacional, Luiz Sarra. Joga muito. De mito. Não, também não, né? não força. Nos tempos de Manchester, ele era um bom atacante, seguia e tal. Ele fazia muito gol, velho. Bom, pelo menos eu não sei se... Videogame até o Dagoberto. Ou o Laio, que era do que pertence ao Botafogo, que tá aqui no Democrata, velho. Ele jogava muito no videogame. É verdade. Tá, louco. Ô, Mariana, dá uma passadinha na classificação, então, pra gente. Só os 5 primeiros colocados. Tá, eu faço os 5 primeiros e 5 últimos, tá bom? Não, só os 5 melhores. Não, os 5 melhores e os 3 últimos da zona de rebaixamento. Tá ótimo, então. Pode ser. Então, em primeiro, Manchester United com 54 pontos. Segundo, Arsenal com 50 pontos. Em terceiro, Manchester City com 49. Em quarto, Chelsea com 44. Em quinto, Tottenham com 44 pontos também. E em 18º, Wigan com 26. Em 19º, Ace. Lanterna, Wolverhampton com 24. E em 20º, o West Ham com 24 pontos também. Ó, tem duas colocações. Wolverhampton não vai cair. E o Tottenham vai ser campeão. Vamos lá, Spurs. Beleza. Parabéns, hein? Então, vamos mudar de assunto, porque eu não sabia que o primeiro de abril já tinha chegado. Senta lá. Vamos. O maluquice já chegou vamos aqui. Vamos lá pro campeonato italiano, então. Beleza? Beleza. Pô, pena que o Mura não tá aqui, né, velho? Queria ir dar uma passada aí. Nossa, né? Queria falar um pouco da Juventus, né? Grande Juventus. A gente também pode falar um... Não, assim... Vai, fala. Não, acho que, assim, falar de times que não representam nada pro campeonato, tipo Juventus, tipo Roma. É isso, é verdade. Os times não representam nada. É verdade, é verdade. Assim. Então... vamos falar de... a gente pode falar do que interessou nessa rodada, os únicos três times. Inter e Roma. Os únicos três times aí que são times aí pra fazer diferença no campeonato é os três primeiros, Milan, Napoli e Inter de Milão. Mais nada a declarar. Agora, que campeonato italiano, né? Muito, muito acirrada a disputa ali pelo título. Principalmente com esse empate muito do Milan. Na verdade, a disputa pelo título começou a ficar acirrada a partir do momento que Rafa Benítez foi demitido da Inter Exatamente. De Milão. Exatamente. Quando ele foi demitido da Inter de Milão, chamaram o Leonardo. Aí, agora em janeiro, me chega o Pazini, o cara me estreia com dois gols e só sofrendo um pênalti. Então, a contratação do Pazini, de um romeno, que eu não vou... O Kaja, eu acho o nome dele. Não sei se está certo. Também reforçou o elenco da Inter, que vinha cheio de lesões. Sneijder ficou muito tempo fora. Felipe Coutinho ficou muito tempo fora. Né, Milito se machucou agora, mas tem o Pazini para substituir. Não precisa mexer na estrutura tática para colocar outro jogador. É, o Robinho no Milan tá jogando muito bem. Ibrahimovic, então, nem se fala. Cassano tá muito bem. Daí do Napoli, o trio ali, Hansik, Cavani, quem é o outro? Lavezzi. E o Lavezzi, nossa, estão jogando muita bola. Eu acredito que o título fica entre Inter e Milan com vantagem. Eu ainda acho que a Inter vai ganhar. Seria uma virada da década, né? Oi? Seria a virada da década. É verdade. É, mas... porque eu acredito muito mais no elenco da Inter do que no elenco do Milan, que ganhou o Van Bommel, né? Um jogador experiente ali pro meio campo. E o Emanuelson. E o Emanuelson também, né? O cara agora... mas tem o Robinho que acaba com tudo. Impressionante como tá jogando o Cavani, cara. O Cavani tá jogando muito, bicho. Agora, contra na última partida, que foi Napoli e Cesena, isso, que o Napoli venceu por 2-0, o Cavani nem fez uma grande partida. Quem foi o melhor em campo mesmo foi o Hamsik, que jogou muito bem. O Napoli venceu por 2-0. Também tá na briga pelo título, né? 3 pontos atrás do Milan. Mas... O Hansik, rapidinho, o Hansik, eu colocava tanta fé nele na Copa do Mundo. Nossa, eu falei pro meu pai, nossa, esse cara vai arrebentar na Copa do Mundo, pai, presta atenção nele. Acabou a Copa, meu pai, esse bosta aí que você falou que ia arrebentar na Copa. Mas então... Mas igual o Fagner falou, concordo com ele, eu dou o favoritismo aí do campeonato italiano pra Inter. Além de estar 2 pontos, se tem um jogo a menos, né? E se vencer esse jogo a menos, que é contra, não sei quem, alguém sabe aí? Não. Então. Qual? Se vencer esse jogo a menos que tem aí, fica 2 pontos do Milan. Igual o Fagner falou, tem um elenco muito mais bem preparado, né? Mas tá sendo um bom campeonato italiano. Tanto na disputa ali pela Champions League, pelo título, pelo UEFA Europa League, também lá no rebaixamento, né? Ele já tem o Bari que já caiu, né? Pra falar a verdade, o Bari praticamente já está na segunda divisão. Só tá aí pra atrapalhar os times, né? No campeonato. E também ali na briga, por duas vagas, o Cesena, o Brescia, o Catania, o Lecce, o Parma e a Sampdoria, né? Acho que o Genoa também entra, mas tá aí um pouco mais afastado. Se bem que o Genoa é um time muito estranho. Ele é o Atlético Mineiro da Itália. Ele contrata 25 jogadores no início da temporada. Aí na metade não dá certo. Ele dispensa 15, contrata mais 25. Aí fica com 42, porque já tinha do outro. Aí não dá pra emprestar, fica com um monte de gente. Aí acaba a temporada, ele dispensa 22, fica com 20, daí eles contratam mais 42 e fica com 62 que jogadores. Isso? Caraca! É mais ou menos assim que o Genoa trabalha. Deve ser o time que mais contratou dentre os campeonatos mais importantes. E aí é igual do Atlético Mineiro, sempre perde clássico, nunca conquista nada. Mas assim. A mãe tá boa aí? Agora a sua tá, ela tá Não, a mim, não, tá não, ela tá aqui do meu lado. Não tá, não. Mas então, classificação agora, né, galera? O destaque da rodada, como vocês falaram, Milan e Lazio e... destaque vai para Inter, É, sim. não, Ainda fica claro. por aí, né? É, O mas... É, sensacional. pois é, mas os outros jogos... Não, um destaque. Milan, Genoa e Lazio e Kievo. Pode ser. Eu não vou dar. Nossa, vocês estão dormindo aí, cara. Que isso? Ah, velho, eu Eu não não acompanhei assisti, a rodada do só Campeonato assisti Inter Italiano. e Roma. Então vai, Mariana, fala a classificação pra gente. Os seis Tá primeiros bom. e os três últimos. Tá. Em primeiro, Milan com 49. Em segundo, Napoli com 46. Em terceiro, Internacional com 44. Em quarto, Lazio com 42 pontos. Em quinto, Palermo com 40. Em sexto, Udinese com 40. Em 18º, Brescia com 22. Em 19º, o César com 21. Em 20º, Bari com 14 pontos. Beleza, Rebaixado. beleza. Então vamos pro os campeonatos estaduais. Agora vamos de Campeonato Paulista, sair do italiano, que é um lixo, Exatamente. e ir pro Paulistão, que também é um Vamos lixo. para o Paulistão. Que também é um lixo. E o que você tem contra o Paulista, Eu tenho meu? contra todos os campeonatos estaduais. Eu Tem odeio nada, campeonato não. estadual, ué. Acho um atraso de vida. Então fica quieto que deixa que a gente fala. Beleza. Bom, mas o nosso ódio a gente coloca em outro podcast. Vamos É, focar. mas então. Porque bom mesmo. Ô, Oi. David, porque bom mesmo é Resende Nova Iguaçu. É porque você não sabe Time do Nova Iguaçu. O time do Nova Iguaçu é muito bom, velho. dos jogos que realmente O time do importam. Nova Iguaçu é muito bom, velho. Nossa, muito. Não, não, Também na no boa, não, videogame, né? sério mesmo. O time do Nova Iguaçu é muito bom. É porque, tipo, de Ganharia Matheus do vai. Atlético Mineiro. Não. Qualquer time ganha do Legal. Atlético Não, Mineiro. beleza. Nenhum time passa do Mágico Alves lá na frente e do Réver lá atrás. Réver é o melhor zagueiro do Brasil e Mágico Alves é o melhor atacante do Brasil. Beleza? Tá, e você caiu da cama, Não, não acordou caí e da não, cama. tudo não passava de Não, um sonho ainda não caí da límpido. cama, não. E é por isso que você tá indo torcer pro O Democrata. Democrata é... O torcida É. do Democrata é show. Mas o time é um lixo, cara. Parceria... Alô, alô, Edvaldo Soares aí. Liga lá, Botafogo, porque, pô... Parceria, essa parceria não tá dando certo, não, pô. Eu tinha que Pra pedir Louco mim, Abreu é, emprestado, manda o pô. Louco Abreu aí, pô. É, o Murilo não tá aqui hoje pra se negociar. Ah, tá. Mas, voltando aí, Paulistão na sua. Foi completada a sua sétima rodada. Não, ainda não foi Não, completada, ainda é não. verdade. Tem dois É, jogos Prudente e quarta-feira. Portuguesa e Ponte Preta e Linense. E, mas Exatamente. estão. E a sétima rodada será completada. E o que vocês têm para falar do Paulistão? Pedro? Um saco. É, você não é novidade. Não, o que eu tenho a falar é do clássico Corinthians e Palmeiras, depois da sensacional participação do Corinthians na Libertadores, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Eliminada! Aguarde, torcedor. Obrigado. Puta, sua voz, até a voz da Mariana ficou mais grossa que a sua. Não, mas você não viu que eu fiz uma Enfim. imitação aqui? Não sou burro. Você tava imitando a Mariana, imitando, gritando, tá, tô eliminado, Não, eu é tava isso? imitando, sei lá É. que é isso. Sei lá que ele tava imitando. Mas o que Tá, interessa é o entendi. Corinthians estar eliminado, beleza? Tá, mas Enfim, isso deixa eu é mais terminar meu tarde. comentário, meu mais tarde, velho. Chupa, cor. E aí teve o clássico com o Palmeiras, torcedor do Palmeiras. Palmeiras mostrando que é sempre patética como o time, deu risada antes da hora e tomou na rabicola, porque o Alessandro marcou o segundo gol, Tomou na o Júlio César fechou lá atrás e o Corinthians ganhou do Palmeiras. Eu achei assim, injusto, né? Porque se for pensar injusto, que o Palmeiras foi muito melhor, Não, o que é mais pressionou muito deprimente é que o mais, Palmeiras tomou gol do Alessandro, velho. com uma tabelinha com o Juscelino. Foi. Nossa! Que é mais Mais deprimente deprimente ainda. ainda. Foi com o Nossa, Moraes foi mais Moraes. deprimente Que é ainda. mais deprimente. É o fim da carreira dos zagueiros do Palmeiras. Maurício Ramos estava correndo. Parecia que, meu, sei lá, uma criança começou a Maurício andar, Ramos que quer foi sair aquele que correndo brigou com o assim. Obinho há um tempo Perdido. atrás? Não, esse foi o Maurício só. Tá na Ah, portuguesa tá. agora. Nossa, grande evolução. Ele evoluiu pra E. caramba, cara. Tava no Palmeiras, né? O Palmeiras chutou, se eu não estou enganado, umas 24 vezes a gol. contando chute pra 23 fora. Parou no Júlio César. Defesa do Júlio César e tal. Corinthians chutou duas. Uma foi gol e a outra foi tipo, Jusilei chutou com o Marcos abrindo espacate. Exatamente. Quer dizer, totalmente deprimente ver ele perdendo aquele gol. Foi ridículo. Até o David fazia aquilo. Não, eu jogo muito, cara. Você tá doido. Mas então, mas. Se eu quisesse até passar a bola. Não, tá, mas mais nada pra falar do Paulistão? Bom, teve o jogo. Teve São Paulo. São Paulo, né? Lixo. São Paulo que perdeu pro Botafogo de Ribeirão São Preto. São Paulo, lixo. Rivaldo é ancião. Rivaldo é um lixo também. Rivaldo é um lixo, né? Ele marcou um puta golaço, você pagou um pau pra ele no Twitter e agora ele é um lixo. Ele marcou só um golaço, muito na cagada. Aquele chapéuzinho que ele só deu um lá. Só um golaço? Só um golaço aos 38 anos no primeiro jogo dele em 6 aquele meses. Aquele chapéuzinho que ele deu lá foi uma puta cagada, velho. Você ia dominar a bola e ia pra trás, pensa o que nisso. É o certo. Ele conseguiu dominar já dando ele ia dominar, ele ia dar um peixinho de bicicleta que ia lá no ângulo. Peixinho de bicicleta, calma aí que eu não peguei essa. Como se mata um peixinho de bicicleta? Se mata, se... Como é que é? Se são voadores de dois pés na bola, entendeu? É aí que você vai pro Twitter. Bom, enfim. Enquanto o Pedro digita, o São Paulo não fez uma boa partida, né, o que já era esperado, porque o professor Pardal mexeu no time errado de novo. Não era pra ele ter colocado o Rivaldo desde o início, era pra ele ter começado com o Rivaldo no banco, que o Rivaldo não ia aguentar. Segundo tempo, o Rivaldo tava morrendo. Né? E Ribeirão Preto, pra quem não conhece, é tipo a casa do capeta. Que isso. É o quintal do capeta, porque... É o quintal do capeta, é o lugar mais quente que existe na face da Terra. É muito quente lá, cara. Tipo, domingo tava muito quente. Acho que devia estar uns 40 graus, tipo, 8 horas. Eu tava com calor aqui em São Paulo, Ribeirão Preto devia estar 3 vezes mais, enfim. Louco, abriu o Democrata, rumo aos TTs. Vamos lá. Bom, enfim. São Paulo não fez um bom jogo. Né? E o São Paulo vai ser isso aí o ano inteiro. Vai ganhar, pode emendar uma boa sequência de vitórias. Não. Daí pode começar Mas a perder eu não entendo. O que eu não entendo é que quinta-feira contra o Linense, que foi a estreia do Rivaldo, o São Paulo jogou bem, foi uma boa partida do São Paulo, tá certo que foi 3-2 de virada, até mas difícil, foi Linense, mas foi Botafogo, mas foi uma boa partida do São Paulo. O São Paulo então, jogou bem contra o Linense, tocou então, a bola, abriu espaço, contra o Botafogo foi só chutão, o Rivaldo quase não pegou na bola porque era só chutão. Então, o que, que eu acho? O Linense jogou muito espaçado. Morumbi, campo maior. O Linense jogou muito espaçado. Né? E mas deixou o Rivaldo. O campo lá de Ribeirão também é grande. Sozinho e tal, mas o Botafogo jogou muito mais compactado. E o São Paulo tava sem o Dagoberto. Então, não tinha um cara de velocidade a menos ali para correr pelo Rivaldo. E isso pode ter feito. Isso fez diferença. Sei lá. Sei lá, eu não gostei, eu tô revoltado não. Ainda. O cara achou a escalação ideal do São Paulo, daí ele foi, mudou. Porra, Carpegiani, se decide. Mas e que e o Dagoberto? Como é que vai ficar, hein? Vai sair ou... Que vai embora, esse que já, tá, já tá enrolando pra ir embora. Esse cara só faz merda no São Paulo, tá demorando pra ir embora. Dagoberto, vai, volta pro Paraná, vai, não me enche o saco. O Dagoberto, ele... Dagoberto tá machucado e falaram que ele ia voltar aos treinamentos hoje e eu não sei se ele dois voltou. Jogadores são insatisfeitos aí no time de São Paulo, né? O Dagoberto, deixa eu falar, caramba. O Dagoberto e o Bruno César também, né? Hoje foi especulado do Bruno César no Vasco, Bruno cara. Bruno César do Corinthians. Bruno César de São Paulo? Bruno César do Corinthians. Desde quando o Bruno César é de eu São falei Paulo. Bruno César do Corinthians. Ele falou de São Paulo. Falei em São Paulo. Não. Falei, dois jogadores estão insatisfeitos em São Paulo. Entendeu? Quem manda teu time mesmo no estado? Pra encerrar o Campeonato Paulista, o Santos jogou no sábado, empatou 1-1 com o Santo André. O Santo André chutou duas bolas no gol, uma foi o gol. O Santos massacrou o Santo André durante boa parte do jogo, mas só conseguiu um empate. O Rodrigo Possebon marcou um belo gol. Não foi não, cara. Foi muito cagado. Foi normalzinho aquele gol. Foi. Ficou normalzinho. Matou, dominou. Ali eu falei, dava um... A entrada da pequena não, ali área. Ali eu dava um peixinho de bicicleta e era gol. Ah, David, você não serve nem pra ser reserva do Atlético Mineiro. Não, tá não, sua... jogo muito, cara, jogo muito. Até porque o Atlético Mineiro tem uns quatro bancos não, de reserva. Não, você contar que o Magno Alves, é... Magno Alves é goleiro, lateral, zagueiro, mágico Alves, mito. Beleza, agora guarda. Ah, não, tem que ter o Hever ali na zaga, mito. Santos segue invicto, Palmeiras segue líder do campeonato, Corinthians ainda precisa se recuperar e São Paulo precisa criar mais regularidade. No... São Paulo na o cara. Nível... Do... O também. Nível... Olha só, o Moura falou que ia estar ocupado, mas olha só, ele tá assistindo Big Brother. Tá, tá viado, Diana, brother, sua linda. Viado. Abre aspas. Diana, sua é. Linda. Você está recebendo para falar, fecha aspas. Viado, cara. Isso é viado. Revoltante. Isso é revoltante. Viado. Luiz Escola, viado. Isso que dá. Ele faz gol de cavadinha num dia, no outro ele tá desumilde para vir fazer podcast. Ele fez um gol e errou outra cavadinha, né? Tem que ver isso aí. E hoje no Globo Esporte. Eu sou o único que sou corajoso o suficiente pra errar uma cavadinha e acertar outra. Logo mas aquela segunda foi uma meia cavadinha e meia. Mas isso é verdade. Falou. Já vamos emendar o Campeonato Carioca, gente. É. Clássico. Fluminense Botafogo. É verdade. Que jogaço. Jogaço. Jogaço. Jogaço. Melhor do ano até agora. Não. Não foi melhor. Não foi melhor, cara. Teve um jogo melhor aí que o que o Fagner falou no começo do ano, que foi um jogaço. Acho que foi Chelsea Aston Villa. Foi muito show. Obrigado. Não. Porra. Chelsea Aston Villa no começo do ano foi muito massa. Foi dia 1º, não foi dia 1º. Isso, foi na rodada do dia 1º de janeiro, foi muito foda. Isso, foi. Ah, eu não assisti. Bom, mas enfim, é... como diria o outro, a nível de Brasil, Botafogo, a nível de Brasil. Certeza. Aqui na terra de Santa Cruz foi o melhor, na ilha de Santa Cruz foi o melhor jogo. Não, com certeza foi melhor que Democrata e América de Teoflotone, Democrata e Guarani de Vinópolis. Mulher, América Teó de Teoflotone? América Teó de Teoflotone? América de Teoflotone, ô surdo. Não, você escreveu no Twitter América/Teó. É. Eu pensava que era a América do Tocantins, cacete. Nossa, se mata, velho. Não, velho. Pelo campeonato se dele. Mata, velho. Se mata, velho. Tipo, ele é tão bom no Tocantins que foi pra Minas Gerais. É tipo, a América itinerante. Eu não acredito que você falou isso não, cara. Oh, Pedro, agora, igual fala no Big Brother, você não, magoou bem, agora. Você merece tuitar. Falando... Obrigado. Eu acho que a ausência do Murilo aqui, acho que tá afetando um pouco o cérebro do Pedro, gente. Ah, tá. Que é a saudade. Acho que é a saudade. A foto do namorado. Não vai falando aí quanto tuito aqui, olha. Pô. Esse lixo que falou o Pedro. É, eu não falei que eu dei uma bicicleta, um peixinho de bicicleta. Bicicleta é sensacional. Tá. Olha lá, gente, agora. Não, o Murilo acabou de me responder no Twitter. Isso porque estaria ocupado. Não, ele é um trouxa, ele é um otário. Certeza que o homem dele tá por trás metendo. É, certeza que ele tá assistindo Big Brother levando o cafunézinho na cabeça, passadinha de mão na coxa. O Murilo é a clássica versão de rampeira, sabe? Ele tem tatuagem tribal nas costas, pra quando ficar de costas, o cara ficar lá vendo o tribal, sabe? É uma vagabunda esse modelo. É, uma rampeira de quinta. Vamos melhorar esse nível aí, menino, que é negócio depois da processo aí, eu sou aqui, não vai dar não. Mas vamos lá. Bom, Mariana, Campeonato Carioca. É você Tocantins? Que mora no Rio. Diga eu escrevi tudo, errado, Tocantins. Tocantins, outro escreveu Tocantins. Escrevi errado, velho. Tocantins. O ruim desse tweet deck dá pra você me complicar aí na hora, né, velho? Obrigado. É, vai lá, Campeonato Carioca, pô, clássico aí. Nossa, filha da puta, para de botar. Bosco foi uma bosta. Pra amanhã prejudicar o Botafogo, que não é novidade. Não dá uma de Messias, não, Pedro, porque não dá pra aguentar aquele garoto falando no Twitter, isso? Não, que o Rafa não tá sendo garfado. Que isso? Não aguento mais. Não, o que fizeram com o Botafogo foi sacanagem, ó. Foi sacanagem. O Botafogo fizeram com o Fluminense. Não é certo, mas teve bônus e ônus pra todo mundo. Então tá tudo bom. Não. O Botafogo foi mais prejudicado que o Fluminense. Tá bom. Não, foi nada. Nossa, Fluminense foi muito prejudicado. Nenhum dos dois pênaltis aconteceu. Bom, o primeiro Não, aconteceu. todos aconteceram, Não, velho. vai. Os dois Não, aconteceram. vai. Primeiro aconteceu, o Que segundo isso? não. Tudo bem, o Eu segundo achei não que o aconteceu, mas segundo o foi primeiro mais grande que o aconteceu. primeiro. Não, Não. nenhum dos dois foi. Está louco, Eu mano. achei, velho. Mas, e o pênalti que não foi dado no primeiro tempo? Ah, não vi o primeiro tempo. Ah, tá vendo? Teve um pênalti que não foi dado pro Botafogo, foi claro. Esse viado que falou que palmas pra mim, eu vou. Os caras trouxa, rapaz. Deve ser seu Não, ele amigo deve ser aí. seu amigo, porque ele deu RT no seu tweet. Não, não conheço esse aí. Diego. Que isso, rapaz? Que isso? O cara cantou pneu aqui. Não, mas, continuando aí. Caraca, isso foi um Foi. pneu. Pensei que era um cachorro. Ela agarrou, trouxa! Trouxa! Que isso, rapaz? Que isso? Vai falando aí que eu quero ver o cara bater ali, velho. Que isso, Vai amigo? falando Tá aí, vendo caramba. a placa? Ô, Vai, Denis, deixa eu Mariana, me você apertar. que é especialista em campeonato carioca. Ô, muito. O que que você ia falar comigo, O Mariana? quê? Não, ó, gente, tá dando uma de Morê, hein? Murilo Morê. Eu? Morê, é Moreira. Eu? Como disse a mulher da loja uma Eu não vez. quero dar uma de Murilo Moreno, não, porque esse cara é um exemplo de. Um exemplo negativo para a sociedade. É um exemplo de ramperice e vagabundagem, Exatamente. Moreno. Não, eu falei Exatamente. primeiro. Aí, ó, disléxico é a mãe de vocês todos aí, tá? Só com carinho. É, exatamente. Ah, mas tá bom. Tá sim. Que Fala bom. porcaria da classificação do Campeonato Carioca aí. É isso que vai falar, ô Fagner? Não, mas eu sou Só o apresentador. comentário, Não quero opinião sua, não. só comentário rapidinho. Fizeram tanto alarde pelo gol do Ronaldinho, quando eu pensei que ele tinha cobrado de calcanhar e tal. Pensei que ele tinha levantado e Não, tinha pensei feito que ele tinha segundo andado gol. peixinho de bicicleta, velho. Quando eu vi, ele só deslocou o goleiro, gol, foi lá pra E ele bandeira de saiu escanteio. comemorando como se ele Não, tivesse que feito é, uma cara, puta tipo, década. gol de final de Copa do Mundo, tipo, comemorou mais que o Iniesta, pô. Não, então foi tentar comer a bandeira de escanteio, né? Que ele foi lá, deu uma reboladinha Mas e tal. ainda, mas peraí, foi num puta lugar histórico, foi no estádio de Não, ele vai ganhar a Macaé, placa cara. por um gol de pênalti. Placa? Meu, tem uma Ele vai placa. ganhar a Quando eu fiz meu placa, primeiro gol no cara. Ele vai ganhar Tabatox, a placa, porque quando eu não. fiz meu primeiro gol no Tabatox Futebol Clube, ninguém me deu placa, velho. É sacanagem. O Rivaldo merecia uma placa pelo gol que ele fez no Morumbi, não o Ronaldinho pelo que O ele fez Tchotê lá. merecia uma placa por ter feito o quarto gol no Arsenal. E Tá? Mano, o Berbatov Faz a merece uma placa lá. placa porque ele é búlgaro, velho. E... O Berbatov merece uma placa porque ele faz gols a cada 10 jogos. E as piadas já estão começando a ficar sem É, graça. dá mesmo. Então segue o Vamos, podcast. segue aí o podcast. Mariana, classificação do Campeonato Mas quem é o Carioca. apresentador? Que sou eu, então eu falo. Mariana, classificação aí do Campeonato Carioca. Ele manda a gente apresentar. Mariana, apresentar. Dá a classificação dessa coisa aí. É esse lixo aí. E. Calma aí. Ah, pronto. Tá, Grupo A. em primeiro lugar, o Flamengo com 18 pontos, é Esse é o claro. grupo A, Segundo né? lugar, Grupo A, muito bem lembrado. Em primeiro lugar, o Flamengo com 18 pontos. Segundo lugar, o Resende com 13 De pontos. março, Em New Nova terceiro. Iguaçu, em terceiro lugar. Terceiro. Deixa ela falar. O Nova Iguaçu com 10 pontos. 11 Em quarto, pontos no Boa Nova Iguaçu. Vista. Em quarto, Boa Vista com 10 pontos. Em quinto, Volta Redonda com 5. Em sexto, Vasco com 4. Em sétimo, América, Mequinha, com 4 pontos. Em oitavo, Americano, com Esse 2 pontos. Mequinha foi E irônico, hein? Romário? Ó, Não. os oito torcedores que existem no América do Rio e vai criticar a gente. Quem? Nunca! A América é o segundo time de todo mundo. Mentira. É igual português aqui. É. Agora, Não, mas em Grupo português tem B, nove primeiro. torcedores. Desculpa, pode falar. Tá. Agora, Grupo B. Em primeiro lugar, Botafogo com 16 pontos. Em segundo lugar, Fluminense com 15. Em terceiro, Bangu com 9. Em quarto, Boca de Caxias com 7. Quinto, Olaria também com 7. Em sexto, Macaé com 6 pontos. Em sétimo, Madureira com 5. Em oitavo, Cabo Friense com 1 ponto. Muito obrigado, Mariana. Ah, posso só fazer um último comentário Sim. rapidinho? Aleluia, o Vasco ganhou! Nossa, eu ia fazer isso aí, eu Nossa, comecei ele ganhou de um a grande time. Ganhou de um grande time, né? ganhou do Americano. Vasco é um lixo. O Vasco vai cair pra segunda divisão no Ele brasileiro. ganhou do Ricardo Gomes pra seleção Americano. brasileira no lugar do Mano. Ó, eu quero falar um negócio. Ele só ganhou por causa do Ricardo Gomes, porque o Ricardo Gomes é o maior técnico que eu já vi na minha Eu vida. estou Juvenal, sua anda, apostando você aqui, não devia deixa eu ser falar. demitido. Eu estou apostando que o Vasco vai cair para segunda divisão no Brasileiro. Vai cair. Vai cair. Pô, depois... O Atlético Mineiro. Depois... Não, o Galo não vai cair. Mágico Alves não deixa, mané. Ele vai ser vendido para o Não, mas e aí o Jobson não deixa. Ele cheira todos os outros times e pronto, acabou. Nossa, nossa, então, é Campeonato Mineiro, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Campeonato Mineiro, eu quero R$15 do Mamudão, do jogo do time do Democrata aí. Mas você pagou 7,50. Não, mas foram dois jogos lixos. Quero dois. É você que é pé frio, eu quero 15 amigo. Reais do time do Democrata aí. Fui em dois jogos, o time não fez nenhum gol no campeonato até agora. A única equipe ao lado da Caldense que não fez nenhum gol na competição. Entendeu? Eu quero meu dinheiro aí de volta. E na semana que vem... Não, na semana que vem, não. No dia 21... Não, qual que é o próximo? Que dia que é o próximo jogo? Acho que é dia 16. Não, acho que é dia 16 do 2, Democrata e Caldense, se não me engano. Para com isso aí, velho. Democrata e Caldense, se não me engano. Eu, infelizmente, estarei lá, né? Mas... Aí o Democrata se reabilitará. Sim. E, então... vamos falar do Campeonato Mineiro. Grande Mágico Alves meteu 2. E grande Messi Berola também meteu 2. E o Galo venceu o Tupi por 4-1. Messi com 2 gols de Messi Berola e 2 gols de Mágico Alves. Nossa senhora, eu sou um apresentado espetacular. Vai ser dia 21. Ô, Dave. Vai ser dia 21. Não, mas acho que o jogo da 8ª rodada, Democrata e Caldense, foi. Antecipado. Dá uma olhadinha. Ah, tá. Quer ver? Democrata Caldense, dia 16 do 2. Sim. Foi antecipado. Ah, tá bom. Jogo do Cruzeiro, David. O Cruzeiro também jogou mal. O Cruzeiro jogou mal, velho. Sem clubismos aí, agora falando sério. Cruzeiro... Ah, mas foi o time reserva. Não foi o time reserva. O Cruzeiro jogou muito mal contra o Vila Nova. Achou um gol ali no finalzinho com o André Dias. Estava fazendo sua estreia. Mas venceu, né? O importante é vencer. E agora na próxima rodada o clássico, né? Na Arena do Jacaré, que torcida única. Essa bobeira de torcida única. Torcida única de do quem Cruzeiro, não, né? Mano. Cruzeiro. Mas eu acho que, pô, ali na Arena do Jacaré não tem segurança. Não tem, velho, não tem. Então ou era fechar portão ou era torcida única. Eu também única. Acho, não tem segurança. Pra... Então faz a torcida única, pronto, e chora. E agora destacar também o líder Guarani de Divinópolis. Isso que eu ia falar. Eu Ele meteu 7 gols no campeonato Guarani. E não tomou nenhum, velho. A gente queria destacar o Guarani de Divinópolis. Parabéns aí pro Guarani, que tá fazendo uma grande campeonato. Ganhou de patinha de 5-0. Um abraço pra galera aí que é de Divinópolis. Só não gostei desse, que meteram 2-0 no Democrata aqui, velho. Sacanagem. Só que o time Democrata é um lixo. O Botafogo é mais lixo ainda, que mandou todos os lixos pra cá. Campanha aqui no podcast Louco Abreu no Democrata. Isso. Essa aí, você que está acompanhando. Não, Murilo acabou de citar. Tá, Lula é muito esperto. Não, mas eu tô falando do Louco Abreu. Louco Abreu, doidão, o terror do Marmudão. Louco Abreu, doidão, o terror do Marmudão. Obrigado. Então... Valeu. Louco Abreu, se você estiver escutando esse podcast, ó, a torcida já até criou um grito de guerra pra você, por favor. Como é que é, Louco Abreu, doidão? O terror do Marmudão. De novo, David, Abreu, põe a sua voz. Doidão, o terror do Marmudão. Você podia gravar isso e fazer um remix pra começar o podcast da semana então, que vem, então né? Assim, ó, terror, Louco Abreu é matador, terror, Louco Abreu. Nossa, quanta criatividade nesse. Depois dessa, Mariana, classificação, por favor. Vamos só lá. Os 4 primeiros e os 3 últimos. Novo, grande participação, ai, produção, entrar em contato e mandar um presente muito legal. Sim, pra hoje, viu, a classificação? Eu já tô falando, eles me deixam falar. Nossa, primeiro lugar, Guarani. Com 6 pontos. Segundo, Atlético Mineiro também, com 6 Mais pontos. Mais qual? Terceiro lugar, Cruzeiro também, com 6 pontos. Em quarto lugar, o América. Também. De Tocantins. Não, o América de Tocantins. Tocantins? O América de Tocantins também tá fazendo uma grande campanha. 2 jogos fora de casa, 4 pontos. Um deles conquistado contra o Democrata, filha da puta. Time lixo. Pode seguir, Mariana. Tá. E aí, falar os últimos agora, empatindo com 1 ponto. E o Caldense, em 12º, com nenhum ponto, ainda não pontuou. Tá pior que eu, tá igual. Tá pior do que o Vasco, né? Consegue ser pior do que o Vasco. E olha que tá Mas então, reage aí, democrata, pô. Oi. Vamos lá. É, democrata, cai logo pra segunda divisão e não me faz isso não, cara. Torcida aí vai ficar. Aí. Olha, aí, pelas minhas contas, o democrata, ele não tá numa campanha tão ruim. Ele tem um aproveitamento de 16,7%. O Caldense, por exemplo, tem um aproveitamento de 0%. Mas a Caldense jogou dois jogos fora de casa contra dois clubes grandes. O América e o Cruzeiro. Azar da Caldense. Obrigado. Mas o Democrata pode cair pra segunda divisão, porque senão a música do Louco Abreu vai ser assim. Louco Abreu, doidão, na segunda divisão. É, eu sou muito criativo, velho. Nossa senhora. Então, David, cala a boca. Continua apresentando o podcast. Não, esse aí não rimou, não rimou. O problema é se o Democrata cair não tem podcast, né? Porque senão vai jogar, tipo, vai jogar segunda-feira, 3 horas da tarde, pela segunda divisão. Aliás, segunda divisão não, pelo módulo 2. É, módulo 2, exatamente. Não, e pior é que vai... escola de samba, né? Módulo 2. Pior que vai enfrentar União dos Ruralistas, Tabatucos Futebol Clube, MSC, Caraiolos Futebol FC, Clube. Esses nomes aí. Parabéns ao David Ney agora pela essa... profundo conhecimento da segunda divisão B do 2. É o módulo 2. Módulo 2, grupo B da escola de samba. Vamos lá. Ó. Ó. Eu tô doido. Louco Abreu Democrata. Quero não, posso não. Sempre. Deixa não. Louco Abreu Democrata. Você que está ouvindo a gente, tweet agora. Louco Abreu Democrata. Vamos aos TTs. Com a hashtag. Tweet com a hashtag. Exatamente. Jogo da velha. Jogo da velha. Quem não sabe é o famoso jogo da velha, né? Exatamente. Tem muita gente que é burra e não sabe. Então a gente avisa. É, gente que fala América de Tocantins. Ou quem fala Tocantins, né? Ah, é. Quem escreve, né? Mas craque é quem dá peixinho de bicicleta, mano. Exatamente. Vai dar um peixinho de bicicleta lá no Big Brother, vai? Não, realmente. Vamos para a pré-libertadores. Ah, não. Antes de falar da pré-libertadores, eu quero dar parabéns para mim mesmo. No final deste podcast, eu colocarei o trecho do programa 15, em que eu coloquei os meus palpites sobre os jogos dos brasileiros na pré-libertadores. Então já vamos emendar com o pré-libertadores. Exatamente, exatamente. Corinthians perdeu por 2-0. Foi o único... O único participante desse lixo daqui que apostou no Tolima. Todo mundo foi contra mim. Agora eu falo pra todo mundo. Não, não, não, não. Calma aí. Vamos organizar a bagunça. Você apostou na vitória do 2-0. Tolima. 2-0. Ok? 2-0. Eu apostei que ia ser um jogo duro e apostei um empate com Sim. gols. Eu também apostei que ia pros pênaltis. Mariana, você apostou em? Eu apostei em jogo duro, mas eu apostei... Foi, eu apostei em jogo duro, acho que foi nos pênaltis que eu apostei. Ou então, 1-0 Corinthians. Acho que você apostou 1-0. O único que apostou em vitória fácil do Corinthians. Acho que foi 1-0. Eu acho que foi 1-0 Corinthians que eu apostei. Murilo e Messias que apostaram em goleada do Corinthians. Eu tô falando isso porque eles não estão aqui, não podem ser. Não, mas é verdade, eles apostaram em goleada do Corinthians. Vendo? Pois é, então... Acho que foi o Messias que apostou tipo 3-0, uma parada assim. É, então chupa todo mundo. Eu acertei, eu mereço algum prêmio. Mas eu sei que... Você quer saber qual é o não, seu prêmio? Não, eu quero saber. Sua mãe não, na minha casa. Não, eu não quero saber. Eu falei que eu não queria saber. Véio. Seu prêmio é um nabo seco. Cri, cri, cri. Então, o que eu ia falar mesmo? Ah, tá. Falei, é claro, eu postei também no Grêmio, mas aquele gol que o André Lima perdeu... Cara. Ah, mas no Grêmio... Eu quero que vocês falem primeiro daquele gol que o André Lima perdeu. Até você fazia. Eu dava ali um peixinho até de bicicleta. A Mariana com os olhos vendados faria aquele gol. Não, ela joga futebol, ela é craque, a Mariana. É Mariana, você já deu um peixinho de bicicleta? Isso aí é só para pessoas que têm assim, futebol é uma coisa assim, eu não sou capaz de dar um peixinho de bicicleta, desculpa, mas eu não consigo dar um peixinho de bicicleta. Você não nasceu Obrigado, pro gol. cara. Eu jogo muito. Obrigado. Obrigado. São os melhores contra. Só o David Alô, consegue. Gilmar Rinaldi. Tô aí, à disposição. Alô, Por Assis. Enquanto tem empre... É, alô, Assis. Alô, tem empresário Assis. ainda não, hein? Alô. Obrigado. Bom, pelo menos o Grêmio, né, passou pra fase de grupo da Libertadores. Mas o Grêmio ganhou do Liverpool, puta time difícil. Porque o Mas o Liverpool já tava sem Fernando Torres, isso é injusto. Já tava Torres, sem Torres, o Gerrard não tava. É, o tava todo desfocado. O Lucas não jogou, então não foi justo. E também pro Vinícius Pacheco marcar dois gols. Não, não, peraí. Um Pachequinho Gaúcho, obrigado. Não, só tem um que é gaúcho, fora o gaúcho, que pode usar o gaúcho, que é o Parque não, do não, Gaúcho. Não. Os outros não pode, não. É proibido. Pera aí, não posso tem falar então, o Magno Rodrigo gaúcho, gaúcho e o Parquezinho Gaúcho. E o Rodrigo Paulista? Não posso chamar de tipo Rodrigo Paulista Gaúcho? Não, Magno não. Gaúcho e Pachequinho Gaúcho. Tá bom. Essa camisa 7 do Grêmio, desde quando o Renato Gaúcho chegou, tá um negócio impressionante. Pra quem não sabe, Renato Gaúcho usou a 7 do Grêmio, tal. Tá? O Renato Gaúcho foi revelado pelo Grêmio. E Jonas, ah, não, né, não, usando não, a 7, tem um, artilheiro, um que pode ser chamado artilheiro de do Campeonato Brasileiro. Vanderzinho Gaúcho. E Vinícius Pacheco. Obrigado. E Vinícius Pacheco arrebentou, né, no segundo não, jogo não, da não, pré-libertadores. Não, Pachequinho Gaúcho. Tá aquela sua boca que eu tô falando, cacete. Pedro, comente o jogo do Grêmio. Não, mas não esqueça de falar. Eu assisti o jogo do Corinthians, amigo. Não, eu tava mais empolgado em ver aquele sofrimento, aquela tragédia alvinegra. Então já emende, comente o jogo do comente Corinthians. Comente o jogo do Paulinho. Foi Gaúcho. Lindo, foi maravilhoso. O senhor mandaria um chupa para o Corinthians? Eu não mandaria um chupa porque eu sou um profissional assim. Que eu prefiro me ausentar dessas rivalidades, desses confrontos de torcida, depois eu acabo causando uma morte aí de um torcedor, a culpa é minha, sabe? Então, eu vou manter aqui só a minha risada. Que isso, velho? E dizer que o Corinthians foi ridículo. Tá certo que o Palmeiras até fez um futebol mediano. Mas foi ridículo que o Corinthians jogou com o Tolima nos dois jogos. Mereceu perder, mereceu ser eliminado. Não, não, eu não, não, só não, fazer não, um não. Comentário. Tô eliminado. Que. Tá bom. E. Fala, caramba. Tá. O Corinthians foi eliminado da Libertadores. Foi o primeiro clube brasileiro a ser eliminado da Libertadores sem marcar nenhum gol. E ainda na fase de. Pré. Sem chegar na fase de grupos, né? Na fase pré-Libertadores. Então eu acabei ouvindo de muitos gaúchos que o fracasso contra o Tolima foi maior que o fracasso do Inter contra o Mazembe. Não foi. E o que eu tenho a dizer é, não foi. E chupa Inter, porque o de vocês foi muito pior, mas também... Não, você é um cara, você quer contra o futebol gaúcho, né? Você já declarou aí ódio. Eu não sou contra o futebol gaúcho, eu, por exemplo, eu adoro. O time do Ubra, ou como gosta de dizer a Globo, o time do Universidade. É um time simpático, é um time carisma. Não, mas você já declarou ódio aí ao Grêmio e agora. A torcida não, do Grêmio. Não, ao Grêmio também. Torcida, Grêmio, você é um cara. Não precisa desse rancor todo, cara. Não precisa. Não, sabe? Cara, você sabe o que eu passei nessa vida? Você não sabe, então você fica falando aí sem saber o que eu passei. Mas aqui a gente não tá pra discutir a sua história de vida, cara. Então pronto, então não fica falando de vida, meu rancor, cacete. Então, nossa, eu tô com a página aberta do Campeonato Mineiro, cara. O que a gente fala agora? Ah, antes, não, antes de passar pro próximo assunto, eu quero falar, chupa Corinthians. Chupa, tô eliminado. Beleza, agora a gente fala aí. Só rapidinho, só um comentário. E agora, o que será do Corinthians? Só com o Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro? Exatamente, o que será? Né, não vai almejar mais nada, não almeja mais nada no ano, assim. E o Tite precisa arrumar o time. É, se Bruno ele César, até o final do ano, né? Exatamente. Bruno César, um dos melhores do Campeonato Brasileiro, virou terceira opção. Ronaldo, bom, eu não preciso dizer o que está acontecendo com o Ronaldo. E agora que chegou um substituto... E o Corinthians precisa se arrumar, senão a casa pode cair. Se já não cair. É. Ah, posso só outra coisa? Você falou que eu tenho rancor com a torcida do Grêmio. Então não seja por isso. Torcida do Corinthians, foi ridículo o que a torcida do Corinthians fez. patrocinado ou não, incentivado ou não por alguém de dentro da diretoria. É ridículo, é patético, é completamente inaceitável você ir até a frente do centro de treinamento e tacar pedras ridículo no ônibus, no carro dos jogadores. É uma atitude aí, ridícula. Aí, você ir lá, você perde. Cantar, você não acaba, você ir lá, você vai cantar, você, meu, tudo bem, você vai lá protestar, você vai mostrar a sua indignação, beleza. Mas a partir do momento que você agride, que você parte pra violência, você inverte completamente sua razão. O Cássio falou bonito, você cara. Perde a razão, não. Você falou bonito, cara. Você falou bonito, cara. E se foi feito por ordem de alguém da diretoria, pior ainda, porque a torcida não tem que ser capacho, a torcida tem que fazer o que acha que é certo. Se não tá gostando do time, vai lá e não apoia. Mas aí fazer porque um diretor, um conselheiro mandou, é ridículo. Cara, você falou bonito, cara. Foi ridículo mesmo. Pena, você tá falando alguma coisa? Não, é que, não, eu tava falando que o Pedro falou, você perde o direito de reivindicar qualquer coisa. Porque se você não tem a capacidade de chegar, de reunir um pessoal, de cantar, de resolver tudo racional, vai tacar pedra. Por que você pode reivindicar de qualquer coisa? Sim, exatamente. Aí você vai levar em consideração a reclamação de um cara que foi e quebrou seu carro? Até o roupeiro, velho. Quebraram o carro até do roupeiro. É o roupeiro, pô. Agora, palhaçada. Pô, os caras não dobrou direito a camiseta. Pô, os caras arrebentaram a BMW do Tite, meu. Os caras quebraram o vidro traseiro da BMW do Tite, cara. Que mancada. Se quiser, eu aceito. Vai ser melhor do que o meu carro. Você nem tem carro, velho. Lógico qualquer que coisa tem, melhor cara, que a sua não. Carroça, velho. Se fuder. Qualquer coisa melhor que a sua Espanha. Isso. Gente, eu já tô numa Marúcia verde, tá? Já tô nossa, crescendo. Então, vamos falar, vamos pegar. Vamos emendar, né? Falar da estreia do Fluminense na Libertadores. Amanhã? Amanhã no não, dia não, 9. David. Diga. David. Diga. David. Deixa eu te falar, você falou que você... Acho que foi o Fagner que disse que ia botar a briga do Neto com o Ronaldo no roteiro, ou não? Fui eu que falei no começo. Não, a gente pode falar agora, antes não, de falar do Fagner. Fala agora, porque Corinthians agora, ué. É, exatamente. Pedro... Não, deixa... Eu vou aqui parafrasear aqui o Pedro, que ele falou que o Neto, pra mim, o Neto... faltou no final muita hombridade a ele, porque foi o que o Pedro falou. Cuspir na cara de alguém determina o caráter, opção sexual ou não. Então eu acho que foi quem finalizou foi o Ronaldo. Eu não acho que a colocar discutível, como disse o Pedro. Segue aí. Então, só isso então, que eu queria dizer. Que eu acho que o Pedro foi muito bom nessa colocação. Só completar. Eu acho que o Neto foi um. Ele cuspiu, pra quem não lembra, em 88. Você também não lembra, você não era ele nascido. Não era nascido mesmo. Na cara de um juiz. E aí ele ouviu isso do Ronaldo e ele respondeu que não ia discutir com quem sai com um traveco, vai com um traveco. E ele, ele é tão trouxa que ele apagou o tweet. E que um... E falou ainda que um que morreu exatamente. De AIDS ainda. Que é mentira, porque um morreu no incêndio, se ah, não tiver então enganado. Ah, você tava com ele. Não, você é cego, velho. Pagou. Falou, obrigado. Não, desculpa. E eu queria falar uma coisa pro Neto. O Neto, ele acha que ele é tão machão, né, por falar isso. É que agora tem imprensa de olho e tal. Mas você acha que na época dele o Neto não saiu com aquelas vagabundas de estrada? Você acha que o Neto nunca pegou um tipo, por engano? Loucão do jeito que ele é? Ele só pegou mulher? Então pronto e fica na dele. Vendo que vocês procurem no YouTube um áudio do Benjamin Bach no estádio 7 falando várias do Neto. Tem no YouTube, isso é fácil de achar, levinho, do Benjamin Bach. Mas é novo? É recente. Ele fala várias coisas do Neto. Várias. Dizendo que o Neto é um sem moral, que o Neto não tem peito pra falar do Ronaldo porque ele fez coisa muito pior. E que se um dia as coisas que o Neto fez vierem à tona, acaba a vida e a carreira do Neto. Recomendo, se vocês quiserem se inteirar um pouquinho mais. Eu já encontrei, é só você colocar na internet Benjamin Bach Neto. É o segundo vídeo, tá? Caso vocês isso. queiram saber. Vai tá passando aqui embaixo na tela o link. Vocês cliquem na sua internet ver TV online. Tá passando reduzido já o link, viu, gente? O link não é comprido, é, só tá no Migrimi. É no Migrimi. Super fácil. Isso, isso. Valeu, Jorik, quem? Então, galera. Aí, gente, só uma coisa, pra quem não... Pra quem quer saber, 11 horas, pra ser mais exato, vai começar na Record o Troca de Família e hoje diz que tem chifre! Não, acho que vai coisa. Ser. Eu acho que o chifre vai ser na quinta, tal. Vai ser um negócio mais pro último dia. Falaram tal. Que era hoje. Sério? Não tô sabendo. Hoje, eu não vi. Que pena. Não vi claro a ver. Então. Prosseguimos. Vamos prosseguir. A expectativa aí da galera pra estreia do Fluminense na Libertadores. O que vocês têm pra falar? Posso começar? Pode? Claro, Fagner, primeiro. Bom, como disse o Pedro, é bom ganhar. Mas isso a parte, é, Fluminense sem Fred. Fred cumpre suspensão de munição na final da Copa Sul-Americana contra a LDU em 2009. Putz, é verdade? Então, é, ele provavelmente... Ele não. É, tem que cumprir, ele foi expulso no último jogo. Não jogou nenhuma competição organizada mas eu pela acho Copa que ele foi, acho que ele ficou... Ficou liberdade condicional. Não, pena não prescreve, precisa cumprir. Ah, foi mal. Bom, e provavelmente o Muricy ainda não divulgou a escalação, mas ele deve ou Williams no 4-2-3-1 ou Araújo para fazer dupla com o Rafael Moura. Né? O time deve ser basicamente o mesmo que vem atuando no Campeonato Carioca. E vai ser interessante, né? Faz tempo que o Muricy não pega uma Libertadores, faz tempo que o Fluminense também não disputa. E que vence os brasileiros, né? Na fase de grupos. Mariana, quer falar alguma coisa? Então, ela foi pegar água no leite. Ah, me desculpa. Então vai lá, o Pedro, fala aí. Enfim, como o Fagner disse, vai ser difícil pro Fluminense, que ele tá sem o Fred. E é um grupo difícil do Fluminense, tem o além do Argentino Júnior, que é o primeiro adversário, tem a América do México e Nacional do Uruguai. Então é um grupo que o Fluminense vai ter que garantir o máximo de pontos na... esses primeiros e vai ser complicado. Eu acho que o Fluminense, ainda mais no estilo Muricy de jogar, que para mim é ridículo, vai ser difícil. Já tava dando umas tropeçadas no Campeonato Carioca. Se não fosse o Fred ali, já tinha tomado os empates com o time fraco. Para com isso aí, olha, tô me ouvindo. Para com isso aí, bicho. mas acho que quem tá fazendo isso aí? Quem tá fazendo isso aí? Pode continuar. Obrigado. Mas acho que o Fluminense sofre, mas acho que até consegue ganhar amanhã. Ô Pedro, então passe a ficha técnica da partida. Fluminense e... América, Argentino Júnior. Que dia? No Engenhão, cidade Rio de Janeiro. Amanhã, dia 9 de fevereiro de 2011. A partir das 10 da noite, horário de Brasília. Meu irmão, compareça no Engenhão, vamos fazer a festa massa tricolor. Transmissão? O Engenhão vai estar pertinho agora. Transmissão pela Rede Globo e pelo Sport TV. O canal campeão. Campeão. Pode arroz. Pode arroz. E é só o que eu tenho a dizer, meu irmão. Então, boa sorte a Fluminense, ou não, né? Ou não. Ronaldinho vai jogar. Ou não. Quem perguntou se o Ronaldinho vai jogar? A então... Mariana. Eu sei que foi você, Pedro. Mas então. Ah, tá, bom. Mas então. Agora o que a gente fala mesmo? Agora? Deixa eu ver. É, os amistosos de exatamente, amanhã. Bem lembrado. Vai, Eslovênia! Que isso. Não, antes a gente fala um pouco do Sul-Americano Sub-20, Brasil e Argentina. Vamos falar só de Brasil e Argentina? Tá. Sim. Então, veio aqueles poucas colocações, Fagner. Aquele zagueirão babaca, primeiramente. Primeiro que decidiu esse dia. Polêmico. Os que mais se dá nas morras. Juan joga muito mal. Não, ele é bom, zagueiro. Segundo. Ele não é pior que aquele Fernando do meio-campo, mas tudo bem. Segundo, infeliz ao ficar comparando com o Felipe Melo. Tipo, acabou já o Felipe Melo. Não precisa ficar falando nisso. Terceiro, Neymar, eu vou comprar uma piscina de plástico e uma boia pra você. Pra você pular e ficar brincando na água, brincar de César Cielo. Neymar cai demais, de, velho. De Peter Van Der Hoeven Band e tal. Que, de... tá difícil. Como é que chamava aquela bombada lá da natação? Na, Rebeca Guzmão. Exatamente, Rebeca Guzmão. Nossa, então, tipo, essa seleçãozinha aí, muita individualidade e pouca tática. Lucas pipoqueiro, o Lucas é muito pipoqueiro, velho. O Lucas sumiu. Ele é muito pipoqueiro. Sumiu. Não, não vem falar que não, Pedro. Ele é muito pipoqueiro, cara. Eu vou falar, eu acho que ele não é pipoqueiro. Eu acho que o jogo dele ali não tá saindo, não é a posição dele. Não, ele é pipoqueiro. Culpa ele tá mal escalado. Pipoqueiro. Essa seleção tá jogando mal, é culpa do Ney Franco, porque ele coloca todos os caras talentosos, coloca um monte de gente butinuda na defesa, coloca todos os talentosos na frente, tipo, que se exploda. Pô, aquele Simon que entrou, que... zagueiro do Grêmio, é muito craque, velho. Jogou muito. Só que ele deu uma escorregada lá em um lance. É aquele Fernando lá. Jogou. O Fernando, aquele volante. Fernando, meu Deus, o cara é muito ruim. O cara precisa de muito pra chegar em ruim. Ele é horrível. Ele é horrível. E sei, acho que classifica, porque o Brasil tem bastante gente boa, mas se fosse depender do Ney Franco, mas vai, o Brasil não classificava. Ó, pegar o Uruguai, tem que entrar com cuidado contra o Uruguai, viu? Porque se perder pro Uruguai, já era, mano. O Uruguai é o líder, exatamente. Né? É. Então, só isso, né? Não tem muita coisa pra comentar. 2-1 Argentina e papo final. E aquele time da Argentina também é ruim pra caramba. Agora, que golaço aquele clube, né, cara, velho? Aquele clube é craque. Os caras estavam com um a menos. Aquele Turbi joga muito. Todos recuados na defesa. Um a mais. Esse Turbi é um lixo. Um a mais. Os caras estavam com a mais, todos na defesa. E aquele Turbi é um Zé joga qualquer. Muito. Qualquer jogadorzinho aqui, mediano aqui no Brasil, é tão bom quanto ele. O Turbi é craque. Joga muito. Então, vamos falar dos amistosos desta quarta-feira, dia 9. A gente terá Brasil, em campo, enfrentando a França, a toda poderosa França, do grande Sagna. É do Nasri. Tem o Nasri, o Nasri é o maior craque. Nasri não foi. Foi. Ah, é, o Nasri não foi, né? Então vai ser sonhar. Uhul. E também Brasil, do grande... Cristiano Ronaldo. Não, não. Do grande... Fala um jogador lixo. Ah, do grande André. Tem 20 anos que não joga nada. Grande Jadson. Não, o André nunca jogou nada, né? Nem no Santos. O povo deixa... André sempre foi um sempre lixo. Deixa... Nossa, jogou... Não, no Santos ele não, foi bem. Não, o povo deixava no na cara não, do gol. Não, sabe que ele empurrou as bolas que ficavam rodando na linha. Nossa, deixava na cara do gol. Pô. Melhor que o André Lima, que nem isso faz. Magno Alves dava de 20-0. Não mostra mérito do jogador. O cara é reserva no Dinamo. Campanha, Magno Alves. Não, ele foi pro Bordeaux da França. É, tanto que ele foi pro campanha, Bordeaux. Louco Abreu, um democrata e Magno Alves na seleção. Beleza. Obrigado. Pode seguir aí, galera. Tá. Bom, vamos falar do jogo, né? Brasil e França. espero que seja um bom jogo, né? Porque esse time da França... depositando muita confiança, não, cara. É muito. Esse time da França acho que é uma das piores gerações francesas. Não, só que de o Renato Augusto. Depois da década de só 20. Do Renato Augusto está jogando como titular, está treinando como titular, eu já desanimei. Não, mas Renato calma. Isso é bom, está jogando bem na Alemanha, jogando já faz um bem. Tempo. Renato Alemão não existe, velho. Existe sim, velho. Então, nossa, então anula o time do. Então anula a seleção alemã, né? Porque o Bayern de Munique joga quase inteiro. É quase inteiro a seleção. Então existe o Bayern de Munique, né, no campeonato, só que ainda não tá liderando. Nossa, cala sua boca. Quem é o líder do campeonato eu alemão? Sei que é o Bayern Leverkusen. Fala mal do. Fala nossa, mal do Borussia boca, Dortmund. O Borussia porra, Dortmund. Não sabe nem quem é o líder. Mas até pouco tempo era o Bayern de Munique, não é? O Bayern Leverkusen. Nossa, que não, o Bayern de Munique nunca liderou o campeonato esse ano. Foi lá pro outubro. O Leverkusen foi lá para outubro, setembro. Ah, então, eu ainda estou atrasado. Muito. Mas não interessa, o campeonato alemão é um lixo. Bom, voltando para Brasil e França, né? O Mano tem chance de fazer testes no meio campo, né? Hernanes, não, Renato Augusto é um lixo pô. Também. Tem que contratar o Magno Alves. Bom destaque da seleção, volta do Júlio César, né? Depois de quase... César é um lixo, ele só catou contra o Palmeiras, é um lixo. Ah, é o Júlio César da Inter de Milão, o asno. Ah, vá, você acha que eu não tô fazendo piada, Ah, não gênio? sabia? Do jeito que você Gênio com J agora, hein, é. David? Então, também a gente vai. Mas se falar do Então, Brasil? ah, que seja um bom jogo, né? Que o mano aproveite para fazer alguns testes e que É, que o ganhe, Renato né? Augusto também não Porque queima a língua, né? perder outro jogo para a França em Saint-Denis vai ser Não, e dureza, hein? perder outro jogo considerado mais Outro difícil também, clássico? Perder né? É, outro já pipocou clássico, lá né? contra a Argentina. Vamos ver. Não, pipocou não. O Messi pegou a bola. Eu vou resolver essa porra. E resolveu. É, o Messi resolve quando ele Você tá quer. falando muito palavrão hoje, Fagner. Não tô gostando Não, mas disso. ninguém. Lava sua boca com sabão, sabe? Ai, desculpa, depois eu faço a massagem em você pra compensar. E Valeu. Falei que eu tô com uma dor nas costas. Mariana está sobrando aí. Mariana entrou porque ela ficou com ciúmes. Mariana, eu e É. Mariana estamos sobrando. Muito obrigada. Bom, vamos falar de Argentina e Portugal É. agora? Cristiano Não, o que eu Ronaldo e quero Messi. é. Aproveitar que o Fagner Vai dar falou aí merda. do Messi. Vamos falar de Cristiano Ronaldo versus Messi. Ai, Isso caramba. vai ser o jogo? Amigos do Cristiano Ronaldo contra amigos do Messi. Não, não, foi engraçado, não. Tá Foi, bom. velho, foi bom. É mais ou menos isso mesmo. É amigos do Cristiano Ronaldo contra amigos do E por Messi. incrível que pareça, eu acho que os amigos do Cristiano Ronaldo são melhores que os Eu amigos do também Messi. acho. Mas eu acho que a Argentina vai Eu ganhar. acho que Portugal vai ganhar. Eu acho que a Portugal ganha. Eu também acho que Portugal ganha. Não sei, eu não vejo aquela Argentina, Só sei porque o lá. Raul Meirelles mito. O Raul Meirelles vai jogar? Não Vai. sei. E Tevez não foi chamado por Sérgio Batista. Quem é Sérgio Batista, o Uma técnico polêmica, da Argentina? hein? Que Técnico lixo! Prefiro da Argentina, né? Polêmico, Maradona. polêmico. Nossa, Maradona Tá foi bom. uma aposta. Então, galera, as considerações finais aí do nosso grande podcast. Só voltando ao assunto que eu acabei de ver aqui na internet, né? Torcida do Fluminense sempre dando show, sempre dando espetáculo. O jogo tem amanhã a estreia da Libertadores e só 11 mil ingressos foram vendidos. Isso é ridículo. Tem Não amanhã, enche nem né? o Tem estádio só. do Democrata Não, o isso aí. Estádio Democrata cabe 9 mil, mano. Lotou. Ó, Lotou enche, hein? ontem, velho. Time desgraçado Porra, a de torcida de lixo. São Paulo lotava facinho, hein? Não, mas e aí? Não, mas e aí? Até a É torcida verdade. do São Paulo. Ô Pedro, a quanto tá o ingresso do jogo? Do Fluminense? É. Só um Não, eu minuto. já sei que ela vai falar para que ela vai falar que vai ir pro Berna, para ver o Berna. Peraí. Não é O não, não é não. Os setores norte e sul custam 60 com 30 a meia. Leste superior e inferior. Oeste superior e inferior. 80, 40 a meia entrada. Ah, tá, Nossa, valeu. barato, hein? Aqui eu pago Não, R$ 7,50 e acho caro. é a mesma coisa que quando tem jogo de São Paulo de não é Libertadores, tá tão assim caro. também. É, tá Tão na caro, média. mas Tá na podia média ser de. mas podia ser um pouquinho mais barato, claro, porque nem o estádio lá essas coisas assim. Mas para uma competição de Libertadores tá na média, tá bom, mas assim, pessoal. Ah, eu pago isso quando eu vou ver o São Libertadores. É essa porcaria. Você vê só? Pois é, né? E aí, galera? É. Mais alguma coisa para comentar antes do encerramento desta edição? É, Murilo, sua rampeira. A gente viu você comentando É, Big Brother Murilo, aí. sou Você não quis rampeiro. participar do podcast, você Louco fugiu. Abreu, rampeiro. Pro Messias. Oi, Messias. Bom. Bons estudos. É o que Bons tem. estudos, Messias. Gosto do pessoal fala tem tudo no Twitter. O cara aparece E tipo, 3 amanhã? da manhã no Twitter e fala assim: dormi, estudei o dia inteiro. Daí. Como assim, Não, e campeão? ainda bota uma hashtag. Nerdinha. É, apenas isso. Não, aí a gente vai ver. Aí pro Messias a gente manda um recado. Mamãe, tá bem, Messias? Tá bem? Não, o Messias, ele fugiu Ela por tá causa do perguntando pai. da sogra, Messias. Ó, Antonau, ó, Pedro. Assim você tá vendo, assim você fica complicado Já. pra mim. Aí, mas eu ainda acho que o Messias fugiu por causa do 4x4 do Também árbitro, acho. entendeu? Não tem espírito E já sei esportivo. a fala do Messias pro podcast de semana que vem. É, muito boa noite. É, ouvi as homenagens Não, tá muito do rápido, último. velho. Tá muito Tá muito rápido, rápido, boa exatamente. noite. Ouvi as Boa noite ao homenagens. Pedro. Ouvi. Boa noite ao David. Boa noite à Mariana. Eu queria dizer que do podcast a 4 do Arsenal não foi justo. Os dois estão falando ao mesmo tempo, porra, se decide! Ouvi as homenagens do podcast de semana. Agora falta só o Sultan. Não, não é podcast. É podcast. É do podcast da semana passada. E não faltei por causa do 4x4 do Arsenal, porque estava estudando, sim. Esse ano ele tem Enem. E sábado fiz simulado do Enem. Me dei bem aí, galera. Nossa, já pode ir lá no show do Tom. Nossa, Zorra Total, procura esses novos talentos. É o que eu falo, a escola Zorra Total de humor, assim, pra você. Vai lá no CQC, vai fazer stand-up, sei lá. CQC é muito mito, vai voltar só em março. CQC é muito ruim. Olha o processo. Meu, o David fez aula de humor com o Oscar Filho, aquele lixo de humorista. Do senhor, ele não devia se chamar de humorista. Verdade. Olha lá, vai ter eliminação do Big Brother. Vamos lá antes de eliminação do Big Brother. Vamos encerrar, porque já começou a troca de família. Exatamente, vamos já encerrar. Despede aí, Fagner. Bom, boa noite para o pessoal que está ouvindo a gente. Muito legal participar do podcast. Que a seleção ganhe da França. Mentira, a França ganhe para Portugal. Esse é o 16º que eu participo, portanto chupa pros outros participantes, menos pro David, que também tá. Obrigado. Eu não tenho culpa que eu só fui chamado a partir não, do. Não, mas você cala a boca, não dá, eu sei que tá se despedindo. E que a França ganhe do Brasil e boa noite. Vai lá, agora sim, Pedro, agora você pode falar. Tchau, galera, eu queria agradecer. Tô sentindo falta da apresentação, aquela apresentação. Boa noite, galera, vou estar de volta. Semana que vem eu faço. Agora você pode fazer boa noite, galera. Um abraço aí a todos que estão aqui presentes. Um abraço, David. Um beijo especial para a Mariana. Despeça, Mariana. Então, como prazer aqui participar, esse é o meu quarto aqui. Esse você se soltou, né? Você até comentou. Hoje eu me soltei mais. Acho que é menos gente, assim. É, menos também. Não sou como o Fagner, não participei de 16, eu participei assim, um quarto disso, mas é um prazer estar aqui com vocês, um beijo. Tava toda soltinha hoje, né? Parecia arroz de vó. Hoje eu tava toda... Boa noite, bom dia, boa tarde aí, pra quem estiver ouvindo a gente. Então, boa noite, galera. Vamos fazer mais uma coisa? Sim. Gostaria de dizer... Não sei, quem me acompanha no Twitter pode saber. Sabe, o Cupido me flechou. Então eu queria dizer para aquela pessoa que vai ouvir esse podcast: você sabe que eu te amo, que nosso amor vai frutificar por muito tempo. Então, cala junto. A boca. Nossa, vai ler Machado de Assis, velho. Vai ler Caio R. Abreu. Machado de Assis tem aquela Capitu, aquela rampeira também. Nossa, vai tuitar foi a Clarice Spector, velho. Cala sua boca, mano. Então, galera. Muito boa noite. E a todos. Até a próxima, né? Na segunda. É isso, Fagner? Na segunda, né? A gente estará gravando aí, sim, um podcast especial para a UEFA Champions League, né? Não, a gente vai gravar o normal segunda e o da especial mas da aí UEFA com Champions as... League quinta-feira. Exatamente. Então fica assim, na semana que vem a gente está de volta. E agora vocês ficam com o Chupa Corinthians, o Tô Eliminado, com o meu palpite do podcast. Eu quero dizer, eu sim, informação, é que o Pedro agora é o terceiro. Online, é o quê? Ele agora é o terceiro moderador agora do Pedreiro quem Online. Quem saiu lá no Big Brother? Entendeu? Ele agora... Cristiano. Obrigado, pode completar. Mulher. Mentira, não fica! Cristiano, sai. Não! O Grau, infelizmente, deixou o programa. 78%. Todos... Pode falar. Deixa eu falar, que surra, cara. Né? Aí é minha mão. O Cristiano aqui, entendeu? Eu tô perplexa, não quero mais falar nada. Acabou aqui, acabou. Não quero mais saber de nada agora. Oh. Então, boa noite, galera. E agora vocês ficam aí com o meu palpite da semana passada a respeito do jogo do Sem Ter Nada. Cala a boca, Upa, Corinthians, tô eliminado. Cala a boca, gente. Abraço, galera. Até a próxima. Valeu. Não, vamos falar o seguinte, então. Palpite. Vamos falar o palpite de cada um. Eu acho que o Corinthians não passa pelo Tolima. Principalmente desfalcado agora pelo Roberto Carlos, que hoje sentiu a coxa direita e aí está vetado. Fábio Santos deve jogar na lateral esquerda. Então, eu acho que o Tolima passará por 2-0 sobre o Corinthians.